220, ciente do tráfego, número 2 para o Polo, tráfego para 7 Falco 2000 na curta final de uma milha. E alinharei um 37 da Webjet para decolar de imediata quando pista liberada. Continue agora a liberação. Isso, Xander 6320. Outra. 566 com a Mike. 190, Aracaju. Registro 3566, informação Mike correta. Para Aracaju, eu tenho aprovado 190, copia. Yeah. 3566, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190, Puca Jamu Aracaju, é a subida, decola pistão no zero, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5550, TAM 3566. Autorizado Aracaju, nível 190, sai da Puca Jamu Aracaju, decola da 10, curva esquerda, 119.0, controle 5550. Aciona 3566. 5550, correto, TAM 3566. Portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento já. Mara 3566, obrigado. Só Oscar Bravo Eco, voo, se escuta. Oscar Bravo Eco, confirme, pode destino, senhor. Aerospace. Gente, Aerospace ingressa na Kilo, pátio 3. Mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, Oscar Bravo Eco. Kilo ingressa pátio 3, aguarda principal. Eco, voo 924, autorização. Voo 924 para Maceió, informação em curso é a Mike, copia o 350, senhor. Copia. Voo 924, autorizado para Maceió, Sierra Bravo Mike Oscar, nível de voo 350, via previsto que 58 até Orago, após direto. Decolada pistão no zero, com curva à esquerda, subida pública, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5535, voo no 924. Okay, autorizou 350 para Maceió, via uniforme 58, até Orago, após direto. Decola da 10, com curva à esquerda, na Puca, Aracaju, 119.8, 5535, transição. 5535, o contagiamento correto, Golo 924, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Pode, parei, pé. Índia, Júlio. Eco, Mike Golf. Prossiga. Desça para um no meu pé. Desça para um no meu pé, Golf. Salve Salvador, Gol 1600, boa tarde. Boa tarde, Golo 600, para Natal, ele tem aprovado nível de voo 370, informação em curso Mike, aguarde um minuto para a cópia, senhor. Estamos sentindo a Mike 370, está ótimo. Decisão. Trip 5491, complete final, chame Turre, no 8, decimal 6. 18, 6, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Eco Zulu Novembro e vou ir para Paripe. Passeio 2230, prepara a decolagem imediata quando autorizado, com a TR da Trip, a duas milhas do marcador, ok? É isso aí, a mesma que a 2230. Oi, Salvador, boa tarde, é o Trip 5491. Boa tarde, 5491, continua a aproximação, Embraer 145 da Passaredo para a decolagem imediata. Um ativo, estamos reduzindo depois do colega. Identifique, desça 050, chegada a Mari. Identificou para 050, chegada a Mari, Gol 780. Copy, senhor. 360, tem aprovado. Aguarda para a copia, 394. Time solo 219. Pode virar direito 219, solo 6320. Agora em 2 milhas, 500 pés abaixo no mesmo deslocamento. Vai ficar de olho no bicho aqui, o Índia Jolie. Obrigado. Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo na escuta. Qual o seu tempo que vai permanecer na paralela? Até que vai dar sair, senhor. Prossiga para a paralela, Romeu Oscar Bravo na minha escuta. 100 graus com 16 horas. Na minha escuta. Na sua escuta, vai bater para a paralela e vai dar sair. Na sede do Pátio 3, por gentileza. 9 Kilo, cruza o pátio 3, mantenha a posição. Só reporta na saída do pátio 3, por gentileza. O seu finger é o arremoto no 3, no pátio principal. 320, ciente, então informar ingressando no pátio 3, é isso? Oscar Bravo Eco, só atenta ao tráfego da Oceaneca e vai pro finger 10, ok? Trip 5491 no livre pouso, 100 graus, 16 nós. Gente, baixado, checado, deu pouso. Sai da PUCA, transição ZIPAR, após decolagem curva esquerda, intercepta pêndulo 10. Aciona 5537 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Reporte na rotatória, Vitor de Juliette. Voltaremos na rotatória, Júlio. Controle Salvador, boa tarde, parceira 2230 na Gole com Alba. Passarido 2230, contato radar, sobe para o 260, serviço de vigilância. Sobe para o 2602230. Sou em 198, voo no 600. Voo no 600, cotejamento correto, chama para o posto no 8. Tomaremos. Fora o 3661, nível 140 para Miguel, cliente da Mike. Confirme o nível, por gentileza, 3661. 140. Sente, será coordenado 140, aguarda a cópia, por gentileza. Sente, aguarda a cópia, 3661. Funcionário 6320 para ingresso, pátio 3. 6320, autorizado o ingresso, pátio 3, pode cruzar o pátio e prosseguir para a remota 1-3 no pátio principal. Sente, ingresso, pátio 3, remota 1-3. Vou no 394, pronto, cópia? Para a cópia, no 394. Autorizado para o Galeão, 360 é o nível, decola da 10. Saída da EL, Leda, Bidev. Bidev intercepta pelo November 857 e segue conforme o plano. Aciona 5536 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Ok, autorizado no 360 para o Galeão. Saída, decola da 10, da EL, Leda, Bidev. Em Bidev intercepta pelo November 857. Transponder 5536 e o controle 19.8. Sobe 35491, livrou? No 394, cotejamento correto, chama para o push. Chama na 394. 5491 vai prosseguir para posição meia dúzia no pátio 3. Posição meia dúzia no 3, 3491. Faltando 3661, já está pronto para push e acionamento, posição 01. 3661, eu preciso coordenar o seu nível conjunto ao centro, ok? Mantenha, me escuta e aguarda, por gentileza. Sim, a gente aguarda o seu 3661. 3661. 286, grato, Júlio. Web 6721, solicita GBIT. Vitorino Juliette, chame final normal, 3 milhas. Poderia confirmar, senhor? Chame final de 3 milhas. Ciente, livre a Prona 7, apartará com 3 milhas fora, Índia, Júlio. Controle Salvador, passeira 2230, 3 approach, Judas. O Gol 806, decolado aos 4-2, controle 19-8. 19-8, pode servir, senhor. Guardião 03, prossiga. O alternado 2545. 2285, 2545, 6721. Salvador, boa tarde, 1806, PUCA, Caju. 1806, sobe para o nível 190, contato radar vigilância. 90, vigilância, 1806. O Papai Uniforme é com Mike Golf, chama a torre em 1-18, decimal 6. 1806, obrigado, Golf. Transição unida, depois direto em Elga. Transponder 0271 no controle, saída 19.80, TAM 3661. 3661 no cotejamento correto, autorizado push, chama táxi. Autorizado push, chama meta 3661. Sim, você tá pronto para decolagem? Sim, autorizado táxi, chama no ponto de espera da Oscar. Paulo, Flamengo, meia com o Mike Golf, chame final de 3 milhas, ao no 7. Camarão, final de 3 milhas, ao no 7, antes Mike Golf. Trip 5267, figure for takeoff, runway 10, wind is 100 degrees, 16 knots. Clear to take off, trip 5267. 806 na escuta ainda? Quatro milhas interceptando a final da 17, India Julie. Tá descendo Bravo Delta. 7 Bravo Delta, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 1. 4 mil com 11, Bravo Delta. No 754, no 03, pushback acionamento. 5267, airborne at 445, contact now Salvador, departure 119er, decimal 8. Contact departure control 119.835267, have a nice day, sir. Tráfego através do tráfego. Sim. Pushback acionamento está 3566-09. 3566 autorizado, por estacionamento, chama táxi. Após a linha, mantém, guardião 07. Área. Opa. Controle Gol 780, atingiu 50. Gol 780, após ITAP, após a posição ITAP, seu desce a 2 mil pés, 1011. Após ITAP, desce 2 mil pés, 1011, 1780. Roger Salvador, o Vanessa Bravo terminou sobre voo. Está seguindo por deploragem de fiação, pouso na 17. O meu Oscar Bravo ciente, mantém as condições visuais, reporte Itapuã. Vai chamar Itapuã ou Oscar Bravo? Florido 2230, chama Centro Recife, em 1251, alterno 3325. É Uno pronto para o táxi, POB 44, autonomia 2 horas e 15, altera Aracaju. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera torre em 118.6, o altímetro agora marca 1011, tenha um bom voo, 3661. Índia, Alfa, ponto de espera 18.6, com a torre, 3661, 110 no Uno, uma boa tarde. Boa. Boa. Me escuta e aguarda a cópia número 2. Gol no 754, coordenando com a equipe de solo, assim que o TAN iniciar o táxi, autorizado o push no 03. O Oscar Bravo já na vertical de Itapuã. O meu Oscar Bravo chama a torre, 1-8, decimal 6. 1-8-6, muito obrigado aí pela assistência, controle. O Oscar Bravo. 924, autorizado, push estacionamento, chama táxi. Portar a táxi, 924. Ok, Romeu Oscar Bravo da presente, curva esquerda, autorizado cruzamento final, no 0, aguarde para girar a base pela direita, para 1-7. Curva esquerda, autorizado base pela direita, para 1-7, o Romeu Oscar Bravo. Aguarde para girar a base, ok, mantendo a perna no vento, aguarde. Entendido, vai aguardar para girar a base, o Romeu Oscar Bravo. Se facilitar, senhor, tem condições de aproximar direto para a data. O Guardião Zolo 3, livre decolagem, pista no 7, 100 graus, ou a nós. Final de 3 milhas, 1-7, o Eco Mike Golf. Que Eco Mike Golf, continua a aproximação para no 7, aguarde a autorização de pouso. Excelente, continua a aproximação para no 7, Golf. O Oscar Bravo da presente, direto para a Bata, sem interferir com o eixo de decolagem da 17, ok? Chame no solo controlado. Direto para a Bata, não vai interferir com isso, o Rondão está bravo, chama no solo controlado. Pessoas a bordo, Pátio que se encontra. Dois, quatro, quatro, quatro. Para acionamento táxi 118.6, 1.011 nortímetro, bom voo, Tango India Bravo. India November Alpha, confirme as suas intenções de voo, por gentileza, e o pátio que se encontra. Livre ingresso, decolagem da 103661. Ladinho 03, decolado aos 49, mantenha 1000 pés restrito no axé e chame o controle 19-8. Manda 1000 pés restrito, corredor axé, controle Salvador 119-8. Grato. O Interjúlio pode prosseguir para Betchamp. Negativo. O Echo Mike Golf tem livre pouso na pista 07, venda de 100 graus 189. Afirmativo, senhor. O avião decolou da 17, está iniciando curva direita para ingresso no corredor axé, restrito a 1 no meu pé. Mantenha no meu pé em condições visuais, Guardião 03, reporte farol da barra. Em condições visuais, na escuta permanente, reportará passando farol da barra, 03. Trip 5400, após TAP, desce a 2 mil pés, ajuste no 011. Após TAP, 2 mil pés, 1011, trip 5400. Veio modulada a frequência. Da 3566 para o táxi, 101 BOB, Recife, 2 horas e 50. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre em 118.6. O altímetro agora marca 1011, da 3566. Juliette Alfa 386 com 1011, 3566. O Gol no 754 para o táxi, 139 a bordo, 4 horas e 10, alterna Fortaleza. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera torre 118.6, altímetro 1011, 1754. De 11, no ponto de espera 118.6, 1754. Romeu Cabravo, solo 51, frequência livre. Livre, boa tarde. Salvador, boa tarde, com 780, o localizador final, pistão no zero. 3. Gol no 333, prossiga. Cheio das condições, autorização São Paulo 400. Prepara da El Leda Bridge, aguarda a cópia número 2. Ita Quebec, Quebec, radial ideal de saída, corredor axé? Ah, Ita Quebec, Quebec, autorizado Guanabi, 1950. 105 é o nível, decola da 107 no corredor axé, após decolagem curva direita, restrito 1000 pés até o farol da barra. Aciona 5525 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Libera a direita, ela me escuta até o corte, é como é que gosto. Vitor Índia Juliette, livre táxi até o Pat 4. Gol no 780, check trem. Baixar travado, gol no 780, passando externo. Livre pouso no 0, 100 graus, 17 nós. Gol no 780. Livre pouso, gol no 780. Fingindo 045, Bravo Delta. Aí com o Zulu November, chame torre no noite decimal meia. Oi, Tonaia. Trip 5400. Escuta, prossegue. Mantenha 2 mil pés, faça uma espera na posição duna devido à aeronave em transporte de enfermo no setor norte para pouso no 17. Ok. Espera em duna. Trip 5267. Contact Recife Center, frequency 125 decimal 1. If enable 133 decimal 25. 125.1. If enable 133.25. Trip 5267. November, chame final de 3 milhas 17, trem baixado travado. Aponta para 3 milhas baixado travado, novela. Frequência livre, Golf. Alfa para o táxi. O Cis, Vitorino Juliette, frequência livre a estacionar. O Vitor, Quebec, Quebec, táxi até a interseção, chama para o ingresso. Não vai completar, interceptar o trip. Eco Zulu November, pista 17, liberada, pouso autorizado, 100 graus com 18 nós. Pouso autorizado, November. 1754, alinhar e manter. Alinha e manter, 1-0, 1754. Bom, eu já estou resolvendo, já, Braga. Prossiga. Está acionado, pronto, para iniciar o caso. Já sobrevoo na Fonte Nova, é isso? Pronto, senhor. Ok, táxi autorizado número 2 no ponto de espera da Oscar, ok? Número 1, o November Alpha é o primeiro? Afirmo. Ok, vou aguardar então. Gol no 780, solo 55, táxi à direita, solo 219. Direita 219, boa. Bruno no meio, acione identificação, a chegada a Mari, desse mantém o 060. Mari 060. Jet Bravo Delta, desce para 2000 pés, ajuste no 011. Vou ir pra Duna. 2000, Duna, Bravo Delta. Triplo 3 pra você. Autorizado Congonhas, 360 é o nível, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Em Bridge, intercepta pelo Lula meio e prossegue conforme a rota. Aciona 5556 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Todo movimento aqui no pátio 1, né? Sinal pistão no 0. Meia, 19.8, o 1-3-3. Cotejamento correto, chama pro push. Maremos. Para o táxi, gol 1394, POB 163, alterna Campinas, 3 horas e 29 minutos. Segurança vai para 10 ou para 17? Só um minuto aqui, Torres. Eu pedi pro Tang já dar a parte da minha frente, eu tô pensando aqui, só um minuto. Ok. 3-5-4-0-0, está no localizador. O Vitor, Quebec, Quebec, alinhar e manter. O 0, após a passagem do tráfego da companhia que está prosseguindo para o ponto de espera da 10, prossegue para o 04 no pátio principal. Vamos lá, Bravo. Prossiga. Eu já passo a minha parada pronta. Linha e decola de imediato? Imediato, autorizado. Ok, alinhar e decola de imediato com Proa Sul, 100 graus, 17 nós. Bravo. Tá iniciando, Bravo. Pro 754, decolado 57, controle 198. 198, no 754. Torre, beleza, é o Papa Romeu, Índia, 90 Alfa. A gente pode transferir para 1-0 para decolagem na 1-0. Vitor, Quebec, Quebec, tá na escuta? Quebec, Quebec, na escuta, pronto, na decolagem. Ok, alinha e mantém. Eu mantém, cabeça aberta. Ok, em November Alpha, agilizando o seu táxi, ingresse na pista. Táxi via Quebec, Mike, chame na Lima. Ok, em November Alpha, ingressando na 117, táxi via Quebec. Quebec, Mike, ok? Sangue já Bravo, decolado 58, controle 19-8. 19-8, camarada Bravo, tá retorno. Empate principal. Para o 4, 730. Dia Bravo. Então, Dia Bravo decolou de Salvador, intenções de sobrevoo no Fonte Nova, 1500 pés. Código 0161, mantém a linha do litoral, aguarde autorização, o Tango Dia Bravo. Aguardando autorização, o Tango Dia Bravo está via litoral. Para o trip 5400, está com o trem baixado e travado. Afirmativo, 100 graus com 16 nós o vento. Gente. Guardião 03, sobe 045. Reportando nivelado, 045, Guardião 03. Afirmativa, assim que possível informe seu estimado de pouso, Petrolina. Guardião 03 e o seu tempo total de voo. Tempo total de voo, mais 2:10, estima pouso em Petrolina, às 1:08, 1:03. 3566, a linha decola imediato, assim que solicitado? Afirmativo, 3566. Ok, o TAM 3566 ali, mantém após o trip na curta, preparar para decolar imediato. Após o trip ali, mantém 1:03, 3566. Oi, o Bravo Delta está no localizador. Ciente, continua a aproximação em guarda de pista livre, Gillette Bravo Delta. Guardando o Delta. Vitor Quebec, eu tenho terceira do aeronave da Trip pousando na 10, livre de decolagem, vendo 100 graus, ou menor, espicha no 7. Vitor Quebec. Trip 5400 no solo 1600, libere a direita na Eco, agilizando, solo 219, ao livrar. Direita Eco, solo 219, 5400. Solo Salvador, Trip 5400, livrando a 50. Trip 5400, prossegue via Alfa, reporta. Prossegue via Alfa, Kilo, cruza o Pátio 3, vai reportar na saída do Pátio 3. Sua posição é o Finger 01 no Pátio Principal. Reporta na saída do Pátio 3, por gentileza. Alfa, Kilo, ingressa, cruza o Pátio 3, reportará saindo do Pátio 3. Posição é a pole position número 1, 5400. 3330. Se autorizado a presente, já vai ingressar direto. 7 para decolagem na 1 no 0. Tirando a primeira para manter posição e aguardar. Mantendo seu aguardo em general. Só um contestar com o número 1. Chimete Bravo Delta tem livre pouso no 0, vento 100 graus, 1,7 nós. Livre pouso, Bravo Delta. TAM 3566 decolado ao 02, chame o controle 198. 983566, boa tarde. Ono 924, após a passagem do 402 na curta, alinhar e manter. Após a passagem, ali mantendo 0924. Pushback no portão 6. Ono 333, mantém, me escuta e aguarda, por gentileza. Sim, estamos na escuta, Ono 333. Andy November Alpha vai manter até na traseira do tráfego da Gol, por gentileza. Matei até a traseira do tráfego da Gol, Andy November Alpha. Para a saída do Pátio 3, o 5400. Prossegue para o 015400. Prossegue 015400. Para o táxi Gol 1600, na com 117 a bordo, alterna maior, 2 horas e 39 minutos de autonomia. Gol 1600. Está autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1.011 no altímetro. Juliette Alfa no ponto de espera 218.6 com 1.011, Gol 1.600, boa tarde. Boa. Indy November Alfa vai seguir o tráfego da Gol com o número 4 no ponto de espera e quando lá 118.6, 1.011 no altímetro. Indy November Alfa seguirá o tráfego da Gol número 4 para decolagem. Obrigado. O senhor vai ser autorizado os 1.500 pés sobre a fonte nova. No momento, eu preciso que o senhor desça para 500 pés. Você quer que desça para 500? Estou descendo para 500 e aguardo os 4 minutos. Afirmativo. 3, 3, 3. Juliette Bravo Delta, solo 03, libere na Delta, chame solo 219.